Controle Salvador, boa noite, da 3662, Fit Dash Train. 3662, desse avião, chegada bom, MED 1, para nível de voo 050, QNH 1096. Via BOMED 1, partição no 0, desce ao 050 no 096, da 3662. Controle, o Stan 3662 LS Whisky. Stan 3662, foi direto TAP. Após o TAP, vou direto 366 para o LS Whisky. Direto TAP, após Serra Victor 366 para o LS Whisky. Stan 3662, obrigado. Controle Salvador, Stan 3662, desvio esquerdo para o 040 por 20 milhas, devido a formações. Stan 3662, após desvio, vou ir Serra Victor 366. Após desvio, Serra Victor 366, Stan 3662. 3662, desse que mantenha 4 mil pés. QNH 1x0 no meio. 4 mil, 1x0 no meio, QNH 3662. Plan 3662, a torre informa chuva moderada, Salvador permanece visual, 1.700 pés de teto e a visibilidade do grupo de 9. Gente, Plan 3662, obrigado. Plan 3662, desça para 2500 pés, autorizado, ILS Wish, reporte visão com campo. 2500 pés, autorizado, ILS Wish, que dá no zero, Plan 3662. Chilena 310, dessa vez chegada a de 1 para nível de voo 050, que é negar no 0 no meio. 0 no meio, 0 no meio, 0 no meio. Autorizado o TAP, 6310. Alívio, minha 310. Será 4.000, você vai liberado. Minha 310. Torre Salvador, 136.62, passando externo, pistão 0. 3662, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 129. Pouso autorizado, missão no zero, da 3660. 3190, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, suporte estabilizado no localizador. 2000 pés, vamos lá estabilizar o localizador ILS X-Ray 10, para 240 para 150. Papá Romeu, Bravo do Eco, desça para nível de voo 050, vou direto ITAP. Direto ITAP e desce para 050, Bravo do Eco. 390, chama em torno no 8, decimal 95. 295, para mais. Leite. Bravo do Leco, desce e mantenha 4 mil pés, voe direto do Luan. 4 mil pés, direto do Luan, Bravo do Luan. Bravo do avistado, pouso autorizado no 0, vento 190 graus no 29. de Salvador, gol 209 metros. Temos informação, Yankee, na 2. Negana 96, dessa via, chegada bomba de 1 para nível de voo 050. Negana 017. Via bomba de 1 no 050, 2017, com 09. Siga com 096. Possibilidade de voarmos a posição em TAP. 96, manter chegada número 2 de aproximação. Tráfico, você já pode patear a número 2. Afirmativo, vou no 096. No 052-1219, só. 19, boa. Do logo, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way. Reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.000 pés, reporte estará estabilizado no loco, braço do Lué. Tato, pode prosseguir no procedimento, Gol 9096. Afirmativo, Gol 096, dessa via para 2000 pés, QNH 0097. Autorizado final do procedimento eletrosexual, reporte estabilizado no localizador. Prazo do precede, 18 minutos à frente, com 180 de grau de pique. Perfeito, obrigado. Ele 17, descendo a via, vai informar estabilizando. Gol 096. Estabilizou no localizador o Bravo do Lueco. Bravo do Lueco, me torno no 8, decimal 95. 1895, Bravo do Lueco. Torre Salvador, muito boa noite. Papai Romeu, Bravo do Lueco, estabilizado no localizador. Bravo do Lueco, tráfego, reporte visual com o campo, ajuste no 0 no 7. Porte visual, Bravo do Eco. Reportarei, Bravo do Eco. Olimpo 02. Sente, Olimpo 02 está retornando para Salvador. Gente, olha o 02. Torre Salvador, azul 2598, pronto, ponto de espera da 10. 2598, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 2598. Visual? Negativo. Bravo pelo eco visual. Pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 129. Livre pouso, Bravo pelo eco. Prossiga, Olimpo 02. 02 está 2000 para o zero. Obrigado, neste retorno no 8.95. Estabilizou, obrigado. 8.95, 1.095. Solo 05, direita, 1.21.9, Solo. Confirma aí. Vai pro pátio 3? Afirmativo, pátio 3 vai virar à direita aqui e chamar na Solo, Bravo do Lóis. Torre Salvador, boa noite, boa no 096. Estabilizado no ILS, passando o Rio de Serra agora. Voo no 096, continue na aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 097. Vai falar visual, vou no 096. Viu, Pérez? Vou no 096. Pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, no 09. Livre pouso, pista no 0, vou no 096. Visual com Gol na Salva? 2598, visual com Gol. Pode o tráfego ali manter pista no zero. Pode Solo 08, direito, 1.21.9, Solo. 19, boa. Decolagem autorizada pista no zero, vento no 0 graus, 1.0 nós. Decolagem pista no 0, 2.0. 02. Radial 1.13, passando agora 56 milhas, aproximando de Salvador. 102. 5598, decolado 10, controle 208, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2598. Azul 2598, contato radar decolagem, suba para nível de voo 160 via Coral 1 no Bravo. Voo 160 via Coral 1 no Bravo, Azul 2598. Está autorizado direto coral? Direto coral, 2598. Trânsito Salvador, Azul 2795, boa noite. Azul 2795, a senhora identificação. Fui direto pelo reporte para o descido aqui na Gala 097. Identificou, está presente pelo, reportará para a descida, Azul 2795. Azul 2795, 70 milhas, Nordeste do VR de Salvador, contato radar. Sente, reportará para a descida, Azul 2795. Azul 2598 vai realizar a pequena desvia à esquerda magnética no 2210, corrigindo, para evitar formações por 10 milhas. 2598, após desvio, desvio coral. Após desvio direto coral, 2598. Azul 2598, informa que agora está realizando desvio à direita, magnética 245 por 30 milhas. Cliente, Azul 2598, confirme 245 por 30 milhas? Pro A245, agora 25 milhas, senhora. Sete. Oi, Tiotan 3197, está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 3197, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 12 mais. A linha de decola da 10, da 3197. Diga. É o azul 2795 para descida. 2795, desce e mantenha 4 mil pés, que é legal no 0 no 7. Descida autorizada, 4 mil pés, ajuste 10, 17. Aos 20, 208, boa viagem. 208, obrigado. Boa semana pra vocês. Role, boa noite, Otan. 3197. 3197, contato o radar na decolagem. Suba pela divisão 340 via saída São João. 340 São João, pode ir na posição? Aprovação 3197. Aeronave? 397. Aprovação 397. 290. A gente já pode desvio de boleta. Pode desvio de boleta, obrigado. Azul 2598, confirme a razão de subida. Tá mantendo 600 pés por minuto. Azul 2598, tem condições de incrementar a razão de subida? Forma tráfego 12 horas, 50 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo no 50. Infelizmente não tem como incrementar, senhora. Azul 2598, decoração do... para evitar tráfego, curva esquerda para o A195, o limite vai ser atingir nível de voo no 60. Esquerda, 195, o limite vai ser atingir o 190. Solicito então magnética 180, senhora, para evitar formações. Autorizado para 180, 2598. 180, graças. Papá Romeu Golf? 400 Salvador, tá 2 horas e 2 mil, Golfão, sobe fora, matando 150, Romeu Golf. Romeu Golf, contato radar, vou entrar de Pomed, vou chegar da Pomed, Renegal na 097, reporte para descida. Pomed, Romeu Golf.